Message real quick. O gol número 20, confirme como recebe controle nessa frequência. Na frequência livre, vamos lá. Papango Juliette Bravo Delta, chame o controle na frequência 12645. Meia, libera via Eco, solo no 21-9. Escuta nessa frequência, ok? Ele tá aqui de alfa, eu posso ver se aqui. No 2945 não consegue contato com o controle? Gente, mantém então na 1935. 13217. 13217, como recebe, doutor de Salvador? 45, querida. Gente, obrigado. Retornando para 219. Acusar e sair do parque 3557. Charlie Bravo, tente novamente, 129.45. 3217, prossegue via Juliette, posição 02. Confirmando 02, está ocupado, só com manter a posição da Juliette, eu vou achar a sua posição, ok? Tá ok, está no 3217, estou vendo a 7, livre no ar. Gol 1620. Autorizado final, reporte estabilizado. A 27 prossegue, parte principal, Índia e Alfa, atmosfera 2-118-95, altímetro padrão no 013, bom voo. 5627, obrigado, uma boa tarde. Coordenado, tá 3217, realmente eu prossegui, portão 02, aguardando a liberação do Boeing. Ok, a gente aguarda aqui, 3217. Clipe 5627, autorizado, ingresso de decolagem, posição no 0, vento 140 graus, no 09. Papá Romeu, Serra November Vitor, acena a identificação, autorizada a chegada à Mari, agora próximo à Mari, desce para 3 mil pés, ajuste no 013. Papá Romeu, Serra November Vitor, confirma a frequência que chamou o controle? Nós vamos fazer essa correção, mantenha a minha escuta na frequência 12945, ok? Papá Romeu, Romeu X-Ray, na escuta do controle Salvador, segue para Serra Novel Juliette Delta, confirme a frequência que modulou para o controle. Gente, mantenha essa escuta, essa frequência com o controle Salvador. Reporta para mudança de reta. 1935, excelente tarde. Papão Meu Serra, November Vitor, reduza para 2209. Controle Soteropolitano 5627 da trip decolado, passando 1300. Romeu, Romeu X-Ray, copiado, reporta no ideal. Ciência, o controle está na guarda. Controle Soteropolitano, boa tarde, 5627 da trip, passando 1700. Trip 5627, contato radar, sul para o nível de 190. Chame o controle Salvador na frequência 12945. 2945, ok. Trip 5627, na escuta do controle 12945. Tráfego Salvador. Solo Salvador. Boa tarde, tá 3155, informação ativa. Autorização 340, Guarulhos. Tendência 3155 para Guarulhos, copia o nível 340. Copia. 3155 Guarulhos, nível 340 está autorizado, aerovia. Eu peso o 10 até SMAP, Eco Serra Mike Alpha Papa SMAP, após direto Awake, Alpha Whiskey Alpha Kilo Eco, após direto Mike India Alpha, após intercepta, eu peso o 44. Decola da 10 com curva direita após decolagem, na subida da El, após Leda, após direto Bridge, Bravo Romeo India Delta Eco Bridge, aciona 5501, o controle 129.45. 3-9 Salvador, 3, desculpa, Salvador, 3-9 Salvador, Guarulhos, nível 340, Upper Zulu 10, aerovia inicial, SMAP, Awake, Maricá, Upper Zulu 44. Subida da El, Leda Bridge, após Leda Direto Bridge, 5501 Transponder, controle 2945. Boa direita após decolagem, da 3155, portão 5, chame pronto, pushback, acionamento. Chamando pronto, 3155. 327 no 1, no chame táxi. Deu 498, com fins nível 340 está autorizado, aerovia Pesul 16, decolada 10 com curva direita na subida da El, após Leda, após direto Bridge, Bravo Romeo India Delta Eco Bridge. E após o bridge já intercepta para Zulu no meia. Aciona 5525, o controle Salvador 129.45. Ativo bloque 1 alfa, e a subida decolada 10 com curva direita é a Kael, após voa Leda e após direto Bridge, Bravo Romeo India Delta Eco Bridge. Correto, agora o portão 3 chame pronto, cadê acionamento azul 418. 320, na escuta da torre? Economia 20, na escuta da torre? Plano 620, na escuta? Bravo que Luiz, autorizado, voo local, Salvador-Salvador. Sobrevoo ITGL em Veracruz, no meu bens, decolou dono 7, curva direita, subindo o corredor Axé. Aciona transponder 0116, o controle Salvador, 129.45, a torre 119, decimal, coisa 118, decimal 95 a torre. Papa Romeu Sierra, November Vita. Papa Romeu Sierra, November Vita, boa tarde. Intenção de pouso no zero. 1,7 horas. Partiu no vento? 1,50 graus com 8 nós. Confirmo peso e intenção pista 1,7. Gente, reporta para o cancelamento do plano o ajuste padrão. É, te reportará. No Pátio 4.02 a bordo, para acionamento 21895, altímetro padrão no 093, tem um bom voo. Salvador. Direita Indy Alpha, considera a torre 118, decimal 95, altímetro no 093, tem um bom voo, 6327. Estado Índia Alfa, pode ficar de 8,9,5,3,2,7. 3217, ingresse Juliette, observa a liberação do Fokker 100, prossegue para o portão 01. Quente, segue para o 01, observando o Fokker 3217. Prosseguir pelo visual ocupado pela direita, pista 17. Serra November Vitor, plano cancelado aos 48, está presente autorizado. Curva esquerda, base pela direita 17, reporta final. Para final, Sierra November Vita. Plano 620, solo aos 48, livrando via Eco, solo no 21, decimal 9. 29 no 1620. Vai se afastar quantas milhas, o Yankee CSR? Solo, solo do 620, não fiz conta. 620 via Alfa, reporte antes da Juliette para ingresso. Alfa, então Juliette reporta o gol no 620. O Yankee CSR 500 pés direto em coordenação com a torre, decolando com o Pro Nordeste, o transponder 0142, controle 129 decimal 45, a torre 118 decimal 95. Pessoas a bordo, Yankee Serra Serra. Colastão no zero, vento 140 graus, 9 nós. 12945, a frequência do controle, o Yankee Serra Serra. Chama agora a torre 10895 para a decolagem, altímetro no zero, no 3, bom voo. Luiz, que livre acionar, reporta tarde. Vamos tirar a pista 17, baixado e travado, Serra November Vitor. Serra November Vitor, pouso autorizado, pistão 97, vento 140 graus, 9 nós. Juliette, Pateta Vitor. Da Juliette, do 620. A 20, mantém a posição antes da Juliette, portão previsto ao 05, encontre-se ocupado no momento. Ok, então mantém antes da Juliette, eu vou no meio da 20. Torre Juliette Bravo Delta, passou Duna, reportará Simbra, pouso pista 10. Tem Juliette Bravo Delta, continua a aproximação, reporta em Simbra, o ajuste padrão. É, possível, deve ser reportado em Simbra. Serra Serra, na Enrimar, tem livre acionamento, reporta para o pronto para decolagem. O ajuste em Salvador, no 0 no 3. Linha 327, decolado 51, controle transfere em 129.45. Controle 29.456.387. Serra November Vitor, no solo 51, frequência livre estacionária, uma boa tarde. Controle Salvador, opera em 129.45. Nove, chame pronto, gol 9, meu. Luiz, que está de ser autorizado, reporta no ponto de espera da Oscar para ingresso. Oscar Simbra, mais travado, Juliette Bravo Delta. Juliette Bravo Delta, livre pouso, pistão 1-0, vento 1-4-0, graus 8 nós. Livre pouso, pouso Bravo Delta. Yang Serra Serra, prossiga. Livre decolagem, vento Salvador 140 graus, 8 nós, já prossegue decolagem no setor nordeste, na escuta permanente. Solo gol 1967 para push back, acionamento, posição 2. Livre gol 967, chame táxi. Chama táxi, solo gol 1967. Yang Serra Serra no visual, afasta-se quantas milhas o Yang Serra Serra? Serra Serra vai fazer um sobrevoo ali próximo à pedagem de Laura, tá pra um voo de uma atenção. Gente, então chama o controle em 129.45, Yang Serra Serra, aciona 0142 no transponder. 0142, estacionar, chama Laura 2945, Serra. Salvador, tá 3155, puxa o estacionamento, no 05. 315, tá 3155, chame táxi. Chama na táxi, 3155. Salvador, muito boa tarde, 10 na 75 da Quebec. Solicito autorização 3805. Tem um 360, pré-aprovado, 1097, copia, aguarde coordenação. Copia. 097, com fins, nível 3620 está autorizado, aerovia Pesulo 16. Colodão no zero com curva à direita na subida da El, após Leda, após direto Bridge, Bravo, Romeo, India, Delta, Eco, Bridge, após Bridge já intercepta Pesulo no meia. Aciona 5533, controle Salvador, 129.45. 5.60 autorizado, Pesulo 1-0, Pesulo 1-0, direita da El, Leda, Bridge, Pesulo 1-0, 5536, transponder 129.45, controle, gol 1097. Transponder 5533. 5533, identificado, gol 1097. Correto, chame pronto, pushback, gol 1097. Trabalhamos, Zé. Carne Brava, intenção de pouso no zero? Nacional no 0043. Gente, continua a aproximação, guardando pista livre, ajuste padrão. Bravo Delta no solo 55, libera via Delta, solo no 21, decimal 9. novamente, boa tarde, táxi V Alfa, reporte da Juliette para ingresso. Charlie Bravo, livre pouso, pistão 90, vento 140 graus, 99. Livre pouso, pistão Charlie Bravo. Rio, pistão 2233, dando boa tarde. Uma chamada, tá? Boa tarde, é o passaria 2231. Passaria 2231, boa tarde, continua a aproximação, aguardando pista livre, número 2 para pouso, ajuste padrão. 31. E assim que possível, ingressa via Juliette, prossegue o portão 05. Sete campas urbanas, acessa a nave, vai por 5, o 620. Mativo. O solo 3055, você quer que eu compre um pouco mais para deixar o 5 livre para o gol entrar? Ativo, se possível, agradece, 345. Obrigado. Obrigado. Solo, gol 1967, pronto para o táxi com 187 a bordo, alternando Campinas, 3:50. Tem de Alfa, ponte esperando a torre 1918, decimal 95, altímetro padrão no 013, tem um bom voo e boa tarde, gol 1967. Direita Alfa Índia, chamando 2195, gol 1967. Vitor Charlie Bravo no solo 58, libera a próxima direita via Delta, chama solo no 21.9. Boa tarde, gol 1967, ponto espera da 10, pronto. Gol 1967, boa tarde, mantém ponto espera da 10. Vitor Charlie Bravo, boa tarde, o destino é o pátio 3. Eu prossegui, Alfa, cruzando Alfa, Kilo até o pátio 3, fica atento ao sinalizador. Certo. 2231, cheque trem, pouso autorizado, pistão no 0, vento 150 graus, 8 nós. Poxa, entrava ali para o 02231. Patango Bravo, que Luiz, que decolar 259, controle transfere em 129, decimal 45. Torre Salvador, boa tarde, Trip 5446, final da 10. Trip 5446, boa tarde, continua a aproximação, aguardando pista livre, ajuste padrão. Ajuste padrão, continua a aproximação, 5446. Bravo, corrigindo Kilo, Quebec Serra, final no 7, autorizada, porta na curva não. Acionamento táxi decolagem, altímetro no 0, no 3, tem um bom voo, Mike é convidado. Para o táxi, eu tenho 3155, estamos com 158, 420, Galeão. E a convidado 44, livre acionar, reporta táxi. Decimal 95, altímetro no 0, no 3, tem um bom voo. E autorizado táxi, Indy Alpha, ponte espera, 1895, tá, 3155, obrigado, boa tarde. Do 2231 no solo 01, libera a próxima direita via Eco, solo 121 decimal 9. Direita na Eco 219, obrigado. Salvador, parceiro 2231. 5446, cheque trem, pouso autorizado, pistão 90, vento 1970 graus, 99. Machado travado, livre pouso, trip 5446. Bom, no 967, após a passagem da TR da trip na curta final, ali mantém pistão 90. Pouso a trip, ali mantém 190, voo 1967. Quebec Sierra, pouso autorizado, pistão 97, vento 160 graus, 9 nós. Autorizado, pouso do seu Quebec Sierra. Cinco, quatro, quatro, meia, sala 03, libera via Delta, sala 121, decimal 9. 0219, 5446. 446, boa tarde, táxi via Alfa, cruzando a Alfa, após ingresso aqui no pátio 3, posição prevista 03 do pátio 3. Fala, trip 5446, melhorando pista. Chega até o pátio 3, posição prevista 03 do pátio 3, fica atento ao balizador, trip 5446. Direto pátio 3, 5446. Salvador, boa tarde, Altan 3155, ponto esperando no zero, pronto. Altan 3155, boa tarde, Alin, mantém pistão no zero. Alin, mantém no zero, 3155. No 967, decolado 205, controle em 129, decimal 45. 129,45, confirme? Afirmo, 129, decimal 45. 2945, obrigado. Kilo Quebec Sierra, solo 05, estacionar frequência livre. Eco Vitor, reporta no ponto de espera da Oscar para ingresso. Cruzando o pátio principal, reporte na Lima agora, prosseguir. aqui é Covito, autorizado ingresso, reporta a linha de pronto. Tá pronto já para decolagem após o... Corrigindo, tá livre ingresso, decolagem tipo 17, vento 150 graus, 99. Só é 6155, tá pronto. Gente, só mais um instante para viver a nave da Gol no mesmo perfil de saída. Só um instante para a gente ler a liberação do corpo. Tá, gente. Aguarde iniciar o acionamento, vai passar um aeronave pequeno forte retaguarda. Agora autorização, Gol 966. 550 Papa Romeo, 9 ILS 10 550 Papa Romeo, continue approach, stand by, runway vacated 550 Papa Romeo, continue approach. Mike Echo Victor, decolado 07, controle 129, decimal 45. 129, 45, Victor. Reporte na Quebec para o cruzamento. 166, coordenação, está livre, chame táxi. No 55, decolada 08, controle 129, decimal 45, bom voo. 2945, obrigado, boa tarde. November 550, Papa Romeo, check land gear, clear to land runway 10, wind 160 degrees, 80 knots. Good land, 550, Papa Romeo. Is land gear now in locket? Got a lock, 550, Papa Romeo. Roger. Bravo Delta, até o 45 está livre, tenha boa tarde. Com a equipe, chame pronto para o táxi, Gol 550 Papa Romeo on the ground at 11, vacate via taxiway Echo and contact ground 121 decimal 9. Descendo November 550 Papa Romeo, approve taxi via Alpha after the first set your left via Kilo until apron number 3. pay attention to the marshalling on the airplane, okay? Salvador, papapá, Mike em Serra. Mike em Serra, intenção de pouso 10. Afirmo. Cliente continua aproximação, aguardando autorização de pouso, ajuste padrão. 13 para aguardar para pouso Mike em Serra. Fala que vai parar no pátio, somente abastecimento, decola para o Santos Dumont. Center, Mike em Serra será coordenado com o ICR. Se puder coordenar também com o BR, eu agradeço. Quem será coordenado? Serra, livre pouso, pistão 10, vento 1,50 graus, 9 nós. Pouso e pistão 0, Mike, é certo. Você falou 8 and good afternoon. November 550, Papa Roma. Salvador, Chanel 324 para a cota no nível 380 Petrolina, com a informação Quebec. Tarde, 314, eu tenho 340 autorizado, guarde coordenação 38. Aceito o 340, só. Seu Chanel 314, Petrolina, nível 340, então está autorizado, firmando 340, aerovia Pérsulo 20, decolada 10 com curva esquerda na subida Momo, transição Flock, aciona 5542 e o controle Salvador 129 decimal 45. 340, nível para a Petrolina, pela outra 20, decolada 10 com curva esquerda na saída Momo, transição Flock, 5542, transpone 2945 e o controle de saída 6214. Correto, 6314, portão 8, chame pronto, pushback, só no metro. Para pronto, 6314. Informo o Enas, o T3217, para autorização de tráfego nível 360, confirma. Mais a 3217, com fins nível 360 está autorizado, eu vi a Pêsulo 16, colada 10 com curva direita na subida da El, após Leda, após direto Bridge, Bravo Romeo India Delta Eco Bridge, onde após Bridge já intercepta a Pêsulo 16. Aciona 5552 e o controle 129 decimal 45. Bem, fomos autorizados no nível 360, conforme nosso plano de ação do Lu 16 até após o bridge. Recolando da 10, curva direita da Euler da bridge, depois do Lu 16 com transporte 5552, controle 12945. Correto, TAN 3217, portão 1, chame pronto, pushback, só no metro. Portão 1, reportaremos quando pronto. 3217. Fala, muito boa tarde, Rona 097, no gate 62, quando se for autorização de pushback, será aberto. Guarde mais um minuto para iniciar algo, 1097. Aguarde, eu não preciso continuar, 097. Mano, está livre pouso para o Mike da Serra. Para Recife, se eu tiver do arco. De 62, 4 horas e 30, astronomia, acionando Fortaleza. 66, parte principal após Índia e Alfa, quando espera a torre 1 no 8, decimal 95, altímetro no 0 no 3, tem um bom voo, boa tarde. Parte Índia e Alfa, quando espera 108, 95, voo no 966. Voo no 097, 48 do solo, após a passagem retaguarda, Boeing 737 da companhia, após o mesmo, a livre no 62, chame táxi, voo no 097. Fala, colega na retaguarda, está autorizado, chamando para táxi, voo no 097. 627, boa tarde, Recife, copiou 370. Ok, professor. 620, Recife, nível 370 está autorizado, aerovia Peruísque 58, decola 10 com curva esquerda, na subida Puca, transição Caju, aciona 5550, controle 129 decimal 45. Autorizado então Recife, nível 370, aerovia Peruísque 58, Decola da 1-0, contorno à esquerda, após perto da Puca, transição Caju. 5550, o Transponder. 2945, gol 1620. Por ponto 5, chame pronto, pushback, acionamento, gol 1620. Faz uma disso. Tarde, Mike, Índia Serra, táxi livre, Alfa, após próxima esquerda via Kilo, ingresso no pátio 3, e no pátio 3 fica atento ao sinalizador. Livre, alinhar e decolar da 1-0, vento 1-4-0 graus, 9-9. Livre, alinhar e decolar da 1-0, 1-9-9. Salvador, chama a 6314, está na ponte 08, pushback, acionamento. Então, 8, em coordenação com a equipe, chame para o táxi, chama a 6314. Portaria 04. Cona 097, solicita autorização de parte, Cona 32 a bordo, 3 horas e 30, na Campinas. Pátio Índia e Alfa, ponto espera torre 118, decimal 95, altímetro padrão no 03, bom voo e boa tarde, voo 1097. Pátio Índia e Alfa, na ponto espera 7,1895, ajuste no 03, uma boa tarde, bom trabalho, Cona 097. Aumenta. Serra Tango, final, baixou, travou. Diz que Serra Tango 100, sensação pouso 1-0. 1-0. Sente, após o pouso, prossegue para aerostar? Afirmo. Sente, livre pouso, pistão 1-0, vento 1-3-0 graus, 1-0 mais. Sente, livre pouso. Alfa 3217, puxa, estacionamento na 01. Salvador, muito boa tarde, 19, 10. Firmando gol no 097? Afirmativo. Sim, visual com a aeronave na final da 10. Puxa, estacionamento no 01, aqui. 3217, será o número 2 a iniciar, aguarde mais um minuto. Sem problema, só foi escutando. Para o táxi do GNR 6314, o PD está com 141 a bordo, 42 do planeta, Renato Salvador. Pátio principal após Índia e Alfa, ponto espera torre 1 no 8, decimal 95, altímetro padrão no 0 no 3, bom voo, boa tarde, 6314. Pátio de Alfa, ponto espera torre 1 no 8, bom trabalho. Pegar no pátio 3. Afirmativo, inicialmente prossegue final 17, aguardando para gerar base 10. Está na final agora. Final da 17, o Charlie Fox Jack com 36. Gente, Charlie Fox Juliette, já presente autorizado a ingressar na perna do vento da 10, alongando a mesma, aguardando para gerar básica. Positivo, para ingressar na perna do vento, alongando para gerar básica, Charlie Fox Jack. Tango no solo 24, libera a próxima direita via Eco, solo no 21, decimal 9. Com 219, o Estratango. Charlie Fox Juliette, autorizado base, aguardando pista livre. Gente, base, o set aguardando pista livre, Charlie Fox. Estratango, táxi livre via Alfa. E após Juliette, cruza o pátio principal, reporte na Taxi Lima para prosseguir. Livre, pouso autorizado. Vento 150 graus, 9 nós. É, a mensagem para o Charlie Fox Juliette, livre, pouso 9 0. Afirmo, Charlie Fox Juliette, livre, pouso 9 0, vento 160 graus, 9 nós. Sim, Juliette. Informação, agora é o Romeu, aguarde cópia, Barreiras. Voo 097, faz a passagem na curta final, ali mantém-se 0. Faz a passagem, ali mantém 1-0, 1-0, 1-0, Charlie Fox Juliette no solo aos 27, libera a próxima direita via Eco, solo no 21 do sol 9. Sente agora e cópia, vai decolar da 17, confirma o meu estacionamento. Número 2, só um minuto, Serra 9, Vitor. Lima Mike, reporte na Quebec para o cruzamento, Whisky Serra Tango. 1097, livre decolagem, pistão 90, vento 160 graus, 7 nós. Decolagem autorizada 90, 1097. Espera da 10.3, Chanel 63 no 4. Chanel 63 no 4, após a rolagem de aeronave da Gol, Lima mantém pistão 0. Após o gol iniciando, ali mantém o 63 no 4. Ponto espera 218.95, aqui onde padrão no 0 no 3, bom voo, boa tarde, azul 4 no 8. Zona 740 com a equipe, após a liberação da guarda, Embraer 190 da Azul, após estar livre no 01, chame táxi, na 3217. 3217, após o Azul, está autorizado por estacionamento. Três para a Copa, separa da Euleda Bridge, então 3145, só um minuto. Cruzamento da 1735 até o Pátio 5, então boa tarde. Fala, boa tarde, eu vou no 169. O 169 é o número 4 para cópia, o Luiz, eu tenho aprovado 360, prepara da Euleda Bridge. E 360 da Euleda Bridge, aguardando, eu vou no 169. Fala, 400, breve. Charlie Fox Juliet, fica atento ao sinalizador, ok? Posição 10 do Pátio 3. Chanel 63 no 4, livre decolagem, pistão no 0, vento 1 no 4, 0 graus, 9 nós. Livre decolagem no 0, Chanel 63 no 4. Gente, para o 23, eu não aguardo o 3. Salvador, boa tarde, azul 4118, espera 10, pronto. Azul 4118, ali mantém pistão 0. Ali aí mantém 10, 4118. Salvo o número 20 na posição 5, pulha para o pushback também. R63 no 4, decolado 30, controle 129, decimal 45, bom gol. Controle 245, graças, bom trabalho. Altímetro padrão no 0 no 3, tomou voo e batalha, está 3217. Livre táxi, Márcio. Boa tarde. Só tá um pouco baixo, o 620 tá autorizado, tá? O pushback, foi. Afirmo, o Gol 620, chame táxi. Obrigado. Sai 2231 no, na escuta. Condicione Matei, então, a segunda restrição de 3 mil até 15 milhas e 1,5 milhas. Barreiras, nível 180. A rota direto VATAP, após intercepta Whisky 42 até Lapa, e após direto Cloda 10 com curva esquerda na subida Momo, transição VATAP, aciona 5560, controle 129 decimal 45. Boa tarde, Lima, tem que fazer. Do 4118, do celular 233, controle 129, decimal 45, bom voo. 2945, bom trabalho, azul 419. Livre, chame táxi, 2231. Romeu Sierra November Victor, pronto para a cópia, Vitória da Conquista. Sierra November Victor, Vitória da Conquista, nível 260, está autorizado, direto, decolador no 7 com curva à direita, na subida Arbor, Alfa Romeo Bravo Oscar Romeo Arbor, após direto, Vitória da Conquista, aciona 5567 e o controle 129 decimal 45. Vitor, bate 5, 03 a bordo, chama a torre 1, 18, decimal 95, acionamento táxi da colagem 1013, é o altímetro, bom voo. 3145, 5 galeão, 360 está autorizado, eu vi a peso 10 até SMAP, Eco Sierra Mike Alfa Papá, SMAP, após prossegue conforme a rota do plano de voo, decolada 10 com curva direita na subida da El, após Leda, após direto Bridge. Bravo, Romeo, Índia, Delta, Eco, Bridge, aciona 5566, o controle 129, decimal 45. Correto, tá 3145, ó.